Cheiro 30, página 255. Ayla também havia cortado um pouco de carne para lobo. Deu-lhe e depois acomodou-se a comer, enquanto terminava de amamentar a filha. Notara que, embora tivesse explorado um pouco enquanto avançavam, o lobo nunca se afastara demasiado. Os lobos viam bem na escuridão e, às vezes, ela conseguia distinguir o brilho dos seus olhos nos cantos mais escuros da caverna. Tê-lo por perto dava-lhe uma sensação de segurança. Sabia que, se ocorresse algo imprevisto e ficassem sem fogo, ele os guiaria até ao exterior, valendo-se apenas do nariz. Enquanto comiam em silêncio, Ayla deu por si a prestar atenção ao que a rodeava, usando apenas os sentidos. A luz das candeias iluminava um espaço limitado. O resto da caverna era de uma escuridão densa e envolvente, que nunca se observava no exterior, nem sequer na noite mais negra. E, embora não visse mais para além do brilho das chamas de cada candeia, se fizesse um esforço, era capaz de escutar os murmúrios da caverna. Tinha notado que, em algumas partes, o solo e a pedra estavam relativamente secos. Noutras, reluziam com a umidade provocada pela água da chuva, pela neve e pelo degelo que se infiltrava lentamente, com uma paciência infinita, através da terra e da pedra calcária, acumulando, por sua vez, resíduos calcários e depositando-os gota a gota para criar estalactites e estalagmites. Ouvia um suave gotejar, tanto perto como longe. Com o passar de um tempo incomensurável, essas gotas formavam colunas, paredes e cortinas que moldavam o interior da caverna. Após a refeição, Aslandoni disse: "Há uma coisa que quero que vejam neste pequeno túnel. Podemos deixar os sacos aqui e recolhê-los na volta, mas cada um de nós deve levar uma candeia." Os três procuraram um canto privado onde aliviar a bexiga antes de se porem em marcha. Ayla segurou a pequena para que também ela pudesse aliviar-se e depois limpou-a com um pouco de musgo suave que trouxera com ela. Em seguida, colocou John Ayla na anca, com a ajuda da manta de transporte, pegou numa candeia e seguiu a Zlandoni pela passagem que se desviava para a esquerda. A mulher começou uma vez mais a cantar. Ayla e Jondalar começavam a habituar-se ao timbre reverberante que a sua voz adquiria em alguns momentos para lhes anunciar que estavam perto de uma zona sagrada da caverna, um local mais perto do outro mundo. Quando Zlandoni parou, dirigiu o olhar para a parede da direita. Seguiram-no e viram dois mamutes, um frente ao outro. Ayla considerou-os excepcionais e perguntou-se o que os teria levado a escolher os diferentes lugares onde estavam pintados os mamutes. Tinham sido criados há tanto tempo que ninguém sabia quem eram os artistas, nem sequer a que caverna o povo pertenciam. Ainda assim perguntou: "Zlandoni, sabes por que estão os mamutes virados um para o outro?" "Há quem diga que estão a lutar", respondeu a mulher. "E tu o que achas?" "Não creio", respondeu Ayla. "Por que não?" inquiriu a primeira. "Não parecem zangados. Parecem ter-se reunido", retruquiu Ayla. "E tu o que pensas, Jondalar?" indagou a Zlandoni. "Não acho que estejam a lutar ou a planear fazê-lo", disse. "Talvez tenham apenas encontrado." "Pensas que a pessoa que os pintou aqui se daria ao trabalho se simplesmente se tivessem encontrado?" contrapôs a primeira. "Não, provavelmente não", disse ele. "Quiçá cada mamute represente o líder de um grupo de pessoas que se reúnem para tomar uma decisão sobre algo importante", sugeriu Ayla. "Ou talvez tenham tomado a decisão e esta pintura comemora o acontecimento." "Essa é uma das ideias mais interessantes que já ouvi", comentou a Zlandoni. "Mas nunca saberemos com certeza, pois não?" disse Jondalar. "É pouco provável", respondeu aquela que era a primeira. "Mas as conjeturas que as pessoas fazem revelam muito sobre quem as expressa." Ficaram em silêncio. Depois, Ayla sentiu o impulso de tocar na parede entre os mamutes. Estendeu o braço direito, apoiou a palma da mão na pedra e permaneceu assim por um momento com os olhos fechados. Sentiu a dureza da rocha, o frio, a umidade da pedra calcária. E logo em seguida pareceu notar algo mais, uma espécie de intensidade, uma concentração, um calor, quiçá o seu próprio calor transmitido à pedra. Retirou a mão e observou-a. Depois mudou ligeiramente a filha de posição. Regressaram à passagem principal e dirigiram-se para norte, agora iluminando o caminho com as candeias. A Zelandoni continuou a usar a voz, às vezes murmurando, às vezes com maiores qualidades tonais, detendo-se quando queria mostrar-lhes algo. Ayla ficara particularmente fascinada com o mamute, no qual os traços representavam o pelo que tinha por baixo. Mas também tinha umas marcas, talvez arranhadelas de ursos. Intrigaram-na os rinocerontes. Quando chegaram a um ponto onde o canto entoou mais, a Zelandoni voltou a parar. Temos de decidir que caminho tomamos, disse ela. Creio que primeiro devíamos seguir sempre a direito, depois dar meia volta e regressar aqui, para tomar o desvio da esquerda e percorrê-lo durante um pedaço. Ou podemos ir diretamente pela esquerda e depois voltar. Acho que deve ser tu a decidir, declarou Ayla. Ayla tem razão. Tens melhor sentido da distância e sabes o quanto estás cansada, concordou João Dalar. Estou um pouco cansada, mas é possível que nunca mais volte aqui, argumentou a Zelandoni. E posso descansar amanhã. Seguiremos em frente, até ao local que nos aproxime do mundo inferior sagrado da mãe. Toda esta caverna parece o mundo inferior da mãe, comentou Ayla, sentindo formigueiro na mão com que tocara na pedra. Tens razão. E por isso é mais difícil encontrar os lugares especiais, referiu a primeira. Creio que esta caverna podia levar-nos diretamente a outro mundo, apesar de ficar no meio da terra, afirmou Jondalar. É verdade que esta caverna é maior e tem muito mais para ver, confirmou a Zelandoni. Não desceremos aos níveis inferiores. Alguma vez se perdeu aqui alguém? Inquiriu Jondalar. Não sei. Procuramos sempre vir acompanhados por alguém familiarizado com a caverna e que saiba o caminho, explicou. E por falar nisso, penso que é aqui que devemos voltar a encher as candeias com combustível. Jondalar tirou de novo a gordura e a primeira, depois de acrescentar um pouco aos dois receptáculos de pedra, verificou as mechas e puxou-as para que assomassem um pouco mais, ardendo assim mais vivamente. Antes de retomarem a marcha, comentou: fazer sons que ecoam ajuda a encontrar o caminho. Algumas pessoas usam flautas, por isso os teus cantos de pássaros também devem funcionar, Ayla. Por que não experimentas? Ayla sentiu-se um pouco envergonhada e não sabia bem que pássaro escolher. Por fim, decidiu-se pela cotovia e pensou na ave, com as suas asas negras e cauda comprida orlada de branco. Caminhavam, ao invés de saltitar, e viviam em ninhos de erva construídos ao nível do solo, muito escondidos. A cotovia emitia uma espécie de gorjeio líquido e prolongava o canto do amanhecer enquanto levantava voo em direção ao céu. Foi esse o som que produziu. Na escuridão absoluta da profunda caverna, a sua perfeita imitação do canto da cotovia pareceu fora de lugar, um som chocante e fantasmagórico que fez Jondalar estremecer. A Zelandoni tentou dissimulá-lo, mas também foi percorrida por um calafrio inesperado. Lobo também o sentiu e nem sequer se deu ao trabalho de esconder. O seu assombroso uivo de lobo reverberou naquele espaço descomunal e despertou Jonaila. A pequena começou a chorar, mas Ayla percebeu que não era um pranto motivado pelo medo, mas um lamento sonoro para acompanhar Lobo. Já sabia que esse lobo pertencia à Zelandónia, comentou a primeira, e decidiu juntar-se ao coro com a sua voz rica e cheia. Atónito, Jundalar permaneceu imóvel. Quando os sons cessaram, deixou escapar uma gargalhada vacilante. Mas depois a Zelandónia também se pôs a rir, o que arrancou a Jundalar uma daquelas gargalhadas sinceras e alegres de que Ayla tanto gostava. Creio que há muito tempo que não havia tanto barulho nesta caverna, declarou aquela que era a primeira. De certeza que a mãe gostará. Quando retomaram a marcha, Ayla exibiu o seu virtuosismo na imitação do canto das aves e não tardou a detectar uma mudança no eco. Deteve-se para observar as paredes, primeiro a da direita, depois a da esquerda, e viu um friso com três rinocerontes. Os animais apareciam apenas delineados a preto, mas as figuras transmitiam uma sensação de volume e o seu contorno era tão preciso que produzia um efeito extraordinariamente realista. O mesmo acontecia com os animais que estavam gravados. Alguns dos que vira, em especial os mamutes, eram desenhados com apenas um traço de perfil da cabeça e a forma característica do lombo, com duas linhas curvas acrescentadas a modo de dentes. Outros apresentavam-se incrivelmente completos, com olhos e a insinuação de uma pelagem lanuda. Mas mesmo sem os dentes e os outros pormenores, os perfis bastavam para criar a sensação do animal completo. Ao ver os desenhos, perguntou-se se os seus trinados e os cantos da Zelandoni se haviam alterado realmente em certas partes da caverna e se algum antepassado ouvira ou percebera essas qualidades nos sons e por isso as marcara com mamutes, rinocerontes e outros animais. Era fascinante imaginar que a própria caverna indicava às pessoas onde deviam deixar a sua marca. Ou era a mãe quem revelava aos seus filhos, por intermédio da caverna, para onde deviam olhar e onde deixar as marcas. Inquiriu-se se os sons que emitiam os levariam mesmo a locais mais perto do mundo inferior da mãe. Assim parecia, mas Ayla, num canto da sua mente, albergava algumas dúvidas. Quando empreenderam a marcha outra vez, Ayla continuou com os seus cantos de aves. Um pouco mais à frente, e embora não soubesse porquê, sentiu-se impelida a parar. Ao princípio não viu nada, mas depois de uns quantos passos, olhou para a esquerda. Ali viu um mamute gravado, digno de nota. Devia ter toda a pelagem de inverno. Exibia o pelo da frente, em torno dos olhos, e por toda a cara e na tromba. Parece um velho sábio, declarou Ayla. Chamam-lhe o velho, revelou a Zelandoni, ou às vezes o sábio. Faz-me lembrar um ancião que pode atribuir muitos filhos ao seu lar e os filhos destes e também os filhos destes últimos, disse Jundalar. A Zelandoni começou de novo a cantar e dirigiu-se para a parede oposta, onde havia mais mamutes pintados de preto. Podem usar as palavras de contar e dizer-me quantos mamutes estão a ver? Pediu a Jundalar e a Ayla. Aproximaram-se ambos da parede da caverna, elevando as candeias para verem melhor, e como se fosse um jogo, enumeraram as palavras de contar por cada um que viam. Alguns estão virados para a direita e outros para a esquerda, observou Jundalar, e há dois no meio que olham um para o outro. Parece que aqueles dois líderes que vimos antes voltaram a reunir-se, acompanhados de perto da sua manada, deduziu Ayla. Conto 11. Eu também, afirmou Jundalar. É essa a quantidade que a maioria das pessoas conta, disse a Zelandoni. Por este caminho há mais alguns animais, mas ficam muito longe e não precisamos de os ver agora. Voltemos atrás e tomemos a outra passagem. Creio que ficarão surpreendidos. Regressaram ao lugar onde os túneis divergiam e a Zelandoni guiou-os pelo outro. murmurou ou cantou com uma voz suave enquanto avançavam. Passaram por mais animais, na sua maioria mamutes, mas também por um bisonte, ou talvez um leão, pensou Ayla, e notou mais marcas de dedos, algumas com formas características, outras aparentemente ao acaso. De súbito, a primeira elevou o volume e o timbre da voz e abrandou o passo. Depois começou a entoar a familiar letra do cântico à mãe. No caos do tempo, na escuridão tenebrosa, o redemoinho deu à luz a mãe gloriosa. Despertou já consciente do grande valor da vida. O escuro vazio era para a grande mãe uma ferida. A mãe sentia-se sozinha, mas ninguém tinha. O outro criou do pó que ao nascer trazia consigo. Um irmão, companheiro, pálido e resplandecente amigo. Juntos cresceram, aprenderam o que era o amor e a cuidar. E quando estava preparada, decidiram a sua união confirmar. Ele rodeou expectante, seu pálido e luminoso amante. A sua voz plena e vibrante parecia encher todo o espaço e a profundidade da grande caverna. Ayla ficou de tal modo comovida que não só sentiu calafrios como um aperto na garganta e saltaram-lhe as lágrimas. O escuro vazio e a terra erma e vasta aguardaram o nascimento com ânimo entusiasta. A vida rasgou a sua pele, bebeu o sangue das suas veias, respirou pelos seus ossos e reduziu suas rochas a brancas areias. A mãe, deslumbrada, outro alentava. Ao romper as águas, estas encheram mares e rios, regando tudo, criando assim árvores e plantios. De cada preciosa gota, folhas e talos brotaram. Verdes e exuberantes plantas na terra renovaram. Suas águas fluíam. Nova vegetação crescia. Num violento parto, vomitando fogo aos rebolões, deu à luz uma nova vida em dolorosas contrações. O menino resplandecia. A mãe não cabia em si de alegria. Cresceram montanhas, de cujos cumes brotaram chamas. E ela a seu filho alimentava com as suas enormes mamas. Chispas voavam ao chupar a criança, tal era o seu anelo. E o quente leito da mãe traçou um caminho no céu. Uma vida se iniciava, o seu filho amamentava. O menino brincava e assim se desenvolveu corpo e mente. Para a alegria da mãe, as trevas dissiparam com luz refulgente. Sua mente e sua força cresciam, recebendo dela carinho. Mas logo aquele filho cresceu e deixou de ser menino. Para trás ficava a inocência, queria independência. A profunda caverna parecia devolver o canto àquela que era a primeira, e as formas arredondadas e ângulos cortantes da pedra provocavam ligeiros atrasos e alterações do tom, de maneira que o som que chegava de volta aos seus ouvidos era uma fuga de uma harmonia estranhamente bonita. Enquanto a robusta voz parecia encher o espaço de som, Ayla sentia-se de algum modo reconfortada por ela, e o mesmo parecia acontecer a Jondalar e ao lobo. Esforçando-se, o seu magnífico amigo lutou com bravura. O combate era forte, a contenda penosa e dura. Ao fechar seu grande olho, abandonou sem querer a cautela, e a escuridão roubou a luz do seu céu com uma piscadela. Seu pálido amigo desfalecia. A sua luz já se extinguia. Na escuridão absoluta, a mãe acordou com um grito. O tenebroso vazio havia-se propagado pelo infinito. Ela juntou-se à luta, organizou com rapidez a defesa e o seu amigo afastou daquela sombra tétrica e densa. Mas perdeu o seu filho de vista. A noite escondeu qualquer pista. Mas as inóspitas trevas ansiavam pelo seu vivo e radiante calor. A mãe manteve-se firme em sua defesa e resistiu com vigor. O redemoinho era forte e negou-se a soltar a sua presa. E ela lutou contra a escuridão com garra e esperteza. Das trevas se protegeu, mas o seu filho desapareceu. Quando a mãe combatia o remoinho e o caos fazia fugir, a luz do seu filho, com nova intensidade, via refulgir. Quando ela se cansava, o inóspito vazio voltava à carga e a escuridão regressava no final de uma longa jornada. Do seu filho sentia o calor, mas ainda não havia vencedor. No coração da mãe aninhava-se uma enorme aflição. O seu filho e ela separados, essa era a condenação. Suspirava pelo menino, que outrora fora o seu centro. E uma vez mais recorreu à força vital que tinha dentro. Não podia dar-se por vencida. O seu filho era a sua vida. Ayla chorava sempre ao escutar esta parte. Sabia o que era perder um filho. E identificava-se com a grande mãe. Como a Doni, também ela tinha um filho que ainda vivia, mas do qual estava separada. Abraçou a John Ayla. Estava grata pela sua filha, mas sentiria sempre a falta do primeiro. Partiu em dois uma rocha com um assustador rugido, e nas suas profundezas, no lugar mais escondido, novamente se abriu a funda e grande cicatriz. E os filhos da terra surgiram da sua matriz. A mãe sofria, mas mais filhos ao mundo trazia. Todos os filhos eram diferentes, uns terrestres, outros voadores, uns grandes, outros pequenos, uns rastejantes, outros nadadores. Por cada forma perfeita, cada espírito acabado. Cada um era um modelo digno de ser copiado. A mãe era afanosa, a terra cada vez mais populosa. Todas as aves, peixes e animais eram sua descendência. E desta vez a mãe não haveria de sofrer a sua ausência. Cada espécie viveria perto do seu lugar original e dividiria com outros aquele cenário especial. Com a mãe ficariam, dela nunca se apartariam. Tanto Ayla como Jandalar olharam em redor da grande caverna e entreolharam-se. Aquele era sem dúvida um lugar sagrado. Tiveram a sensação de estar no ventre da terra. Todos eram seus filhos e todos a enchiam de satisfação, mas consumiam a força vital que lhe preenchia o coração. Mas ainda tinha força suficiente para uma última geração, um filho que soubesse e recordasse de quem era a criação, um filho que a respeitaria e a protegê-la aprenderia. A primeira mulher nasceu, já desenvolvida e viva, e recebeu todos os dons. Essa era a sua prerrogativa. A vida era o primeiro dom. E como a mãe nascente, ao despertar do valor da vida, estava já consciente. A primeira a sair da forma. Todos teriam a sua forma. Veio logo o dom da percepção, da aprendizagem, o desejo de saber, o dom da escolha, uma ampla bagagem. A primeira mulher levava o conhecimento no seu interior, que a ajudaria a viver e transmitiria ao seu sucessor. Saberia a primeira mulher como aprender, como crescer. Com a força vital quase extinta, a mãe se consumia. Transmitir o espírito da vida, apenas isso pretendia. A seus filhos deu a possibilidade de criar uma nova vida. E também à mulher essa possibilidade foi atribuída. Mas a mulher sentia-se sozinha, mais ninguém tinha. A mãe recordou com tristeza a sua própria solidão, o amor do seu amigo e a sua carícia plena de emoção. Com a última força que lhe restava, o parto começou. Para dividir a vida com a mulher, o primeiro homem criou. E uma vez mais, ela gritava. Outra vida se iniciava. Aslandoni e Ayla olharam para Jundalar e sorriram. E os seus pensamentos foram semelhantes. Ambas pensaram que ele era um exemplo perfeito. Ele poderia ter sido o primeiro homem. E as duas deram graças a Doni por ter criado um homem para partilhar a vida com a mulher. A mulher e o homem havia desejado engendrar e o mundo inteiro lhes ofereceu como lar. Tanto o mar como a terra, tudo sua criação. Usar os recursos com prudência era sua obrigação. Do seu lar deviam fazer uso, sem cair no abuso. Aos filhos da terra a mãe concedeu os dons necessários para sobreviver e logo decidiu dar-lhes a alegria de partilhar e o dom do prazer para honrarem a mãe com o gosto do fazer. Os dons bem aprendidos foram e a mãe honraram. A mãe ficou satisfeita com o par que havia criado. Ensinou-os a amarem-se no lar ali formado e a desejarem e procurarem sempre mútua companhia, sem esquecer que o dom do prazer da mãe provinha. Antes do seu último estertor, os seus filhos conheciam o amor e depois de aos filhos a bênção dar, a mãe podia descansar. Como acontecia sempre que escutava o cântico à mãe, Ayla questionava-se acerca da parte final. Parecia que faltava qualquer coisa, mas quiçá a Zlandoni tivesse razão, era apenas para lhe dar um fecho. Mesmo antes de a mulher terminar de cantar, o lobo sentiu necessidade de responder, uivando. E logo de seguida, John Ayla começou o seu pranto lamuriento, que como Ayla havia compreendido, era a sua resposta ao canto do lobo. Quer Ayla goste, quer não, pensou a Zlandoni, parece que a filha está destinada a fazer parte da Zlandónia.